telescópio sem lógica. Eu quase posso ouvir a tua voz. Eu sinto a tua mão a me guiar pela noite a caminho de casa. Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar. Quem vai chamar meu nome ou te escutar? Me pedindo pra apagar a luz. Amanheceu, é hora de dormir nesse nosso relógio sem órbita. Não ter nunca mais que terminar. Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar. Quem vai chamar meu nome ou te escutar? Me pedindo pra apagar a luz. Amanheceu, é hora de dormir nesse nosso relógio sem órbita. Se tudo tem que terminar assim, pelo menos seja até o fim. Pra gente não ter nunca mais que terminar. Ei, ei, ei. Vai chamar meu nome ou te escutar? Me pedindo pra pagar.